Oi, eu sou Priscila Carvalho, vivendo magenta, e essa é a lua de número 9, a nona lua nova dos 13 ciclos, essas 13 etapas de transformação profunda que estamos vivenciando, junto com as mulheres que despertam, um grupo de mulheres liderado pela Laura Moreno, uma colombiana que realiza um trabalho muito bonito com o sagrado feminino, e ela é a idealizadora desses 13 ciclos, dessas 13 etapas de transformação profunda, como um caminho de empoderamento para que nós possamos despertar nossa magia natural. Nós mulheres. E dentro desses 13 círculos, nós temos a cada lua nova visitado um tema e orientando-nos por esse tema, nós fazemos uma série de reflexões, de questionamentos e também ao final nós fechamos com uma meditação orientada. Todo esse trabalho orientado pela Laura Moreno. A minha parte é traduzir esse trabalho e eu tenho disponibilizado nesse formato de áudio para que a gente possa espalhar o máximo possível. Essa lindeza que é esse trabalho é muito lindo, muito profundo. Eu recebi vários feedbacks lindos. De mulheres que realmente se sentiram tocadas, realmente foi um ponto de despertar de um ciclo de transformação, de um olhar mais profundo para si mesma. E muito lindo ver tudo isso que a gente tem vivenciado juntas. E o tema dessa lua nova de março é o mar de minhas emoções, que flua o amor da criação em meu interior. Então eu inicio agora compartilhando com vocês essa introdução fornecida pela Laura, e na sequência nós vamos passar para uma série de questões, onde a gente consegue aprofundar um pouquinho mais, tocar um pouquinho mais aqui dentro da gente, esse tema, tentando, né, mexer no fundo desse lago, desse mar, desse rio que nós somos, e trazer à tona as emoções, as reflexões, as memórias relacionadas com esse tema. E depois, lá no fim, a gente vai fechar com a meditação. Então, bora lá. Dizem os avôs e avós das diferentes sabedorias ancestrais que as emoções são o equivalente à água em nosso corpo. E elas são o caminho por onde nós devemos transitar, fluindo, esclarecendo, cometendo erros, aprendendo e curando. Dizem os poetas que as emoções são o elixir que trazem a inspiração. Dizem os pintores que as emoções são a musa de suas criações. Diz a física quântica que as emoções são a gasolina para materializar a realidade. E aqui no Mulheres que Despertam, nós dizemos que as emoções são a escola dessa existência. Nessa oportunidade, nós queremos focar no mundo emocional, pois quando não estamos em harmonia com essa área de nós mesmos, nós tendemos a dividir-nos. gerando conflitos interiores que, no geral, terminam somatizando enfermidades, colocando limites à nossa psique e a todo o nosso potencial criador. E essa é uma aposta, né? Uma busca para integrar isso que nós não gostamos de sentir, mas que, pelo fato de não gostarmos, não significa que isso vai ser eliminado da nossa vida. As emoções estancadas, reprimidas, elas podem ser um inimigo silencioso que, em algum momento, pode desatar uma fúria, justamente a fúria que nós buscamos calar. As emoções, assim como a água, elas têm um canal natural, o qual se deve respeitar, pois, caso contrário, é possível que essas fontes busquem um outro caminho por onde sair, podendo causar inundações, levando a tudo e a todos que estiverem à frente, sem poder fazer nada para evitar. Existem certos momentos na vida onde é mais saudável deixar-se levar pela corrente de emoções de uma maneira consciente e responsável, pois assim nós temos mais possibilidades de chegar até a margem. Da mesma maneira que nós fazemos quando caímos num rio. Nadar contra a corrente natural do nosso interior pode ser desgastante, pode ser exaustivo e, em alguns casos, até mesmo mortal. As emoções são o combustível da criação, assim como a água é para a vida. Aprendendo a caminhar com elas e com intenção, nós podemos cumprir os seus propósitos sem nos afogar, pois elas são como uma ferramenta de empoderamento e de bem-estar. Lembre-se de que, quando você aprende a conviver de maneira saudável com as suas emoções, você cuida não apenas de você mesmo, mas também de todos que te rodeiam. Também é vital levar em consideração que, como humanos, nós fomos criados no ventre de nossa mãe, todo envolvidos por água, aquela água do líquido amniótico, a água que estava contendo as emoções. Seria dizer que, de alguma maneira, o nosso alimento de criação foi ou foram as emoções de nossas mães. Dessa forma, é hora de nos perguntarmos se não estamos repetindo histórias ou comportamentos emocionais herdados de nossa linhagem genética, já que somos produto da união das águas de nosso pai com as águas de nossa mãe. Para compreender o seu comportamento emocional, nós sugerimos que você faça uma comparação das suas emoções com os seguintes estados aquáticos: gelo, vapor, um rio, um mar, uma lagoa, o um oceano, um charco, uma cachoeira, chuva, uma tempestade, uma nuvem, uma tsunami, um orvalho. Levando isso em consideração, se as suas emoções fossem água, com que elas se pareceriam dentro desses estados que eu mencionei agora? Suas emoções se pareceriam com gelo, condensado, frio, com a chuva que cai constantemente. Uma cachoeira, um poço ali estancado, represado. A água flui, a água está parada. Como é que está a sua emoção? Como estão as suas emoções? Qual é o estado? Quais são os estados dela? E por quê? Por que você identifica as suas emoções dessa maneira? Você acredita que você tem algum comportamento emocional que você pode ter dado de seus pais? Um padrão de resposta emocional quando surge determinada situação? Você percebe que você responde sempre de uma maneira que é similar à maneira que seu pai responde ou que a sua mãe responde? Qual a relação que você tem com as suas emoções? Você consegue identificar as suas emoções? Você consegue identificar o que é emoção? O que é um pensamento, o que é um julgamento, o que é uma necessidade. Você consegue separar cada coisa, identificar cada coisa, identificar que emoção você sente agora? E como é a sua relação com o sexo oposto? Você, mulher, como você se relaciona com os homens da sua vida? Esse é um círculo misto, esse da Lua Nova 9. Você, homem, como você se relaciona com as mulheres da sua vida? Que emoções isso te provoca? Como você lida com elas? Você consegue identificar a origem delas? Você consegue perceber quando você olha para essas situações, quando você olha para essas emoções, padrões que vieram de repente das águas da sua mãe ou das águas do seu pai? Maneira de responder a uma situação, reagir a uma situação de forma parecida com seus familiares. E levando em consideração isso que você está observando, que está vindo à tona, que você está buscando, como é que você gostaria de conviver com essas emoções? Como você convive com as suas emoções hoje, percebendo como elas são em relação aos homens, em relação às mulheres, em relação aos padrões herdados dos pais? Como é que você lida com essas emoções? E aí você percebe se você lida com elas de uma maneira saudável, que te deixa em harmonia, mesmo que sejam emoções que te tirem de um estado calmo, tranquilo, mas você pode de repente conseguir superar, passar para um outro estágio, sair daquele arrobo de quando a gente perde o nosso centro diante de um acontecimento inesperado e retomar controle das próprias emoções, encontrar uma maneira de respirar, se centrar. Mas se você não consegue fazer isso, ou se você não lida dessa maneira harmoniosa, que maneira você gostaria de lidar com as suas emoções? O que você gostaria que fosse diferente? Em que situação? É importante ter clareza nesse momento para não se julgar, para não se oprimir, para não se culpar. É um momento agora muito amoroso para olhar com verdade, com autenticidade, com vulnerabilidade, se abrir de verdade e perceber que se eu sinto uma emoção diante de uma pessoa do sexo oposto, ou se eu sinto uma emoção respondendo a uma determinada situação na qual eu sempre respondo de uma maneira que eu gostaria que fosse diferente, tá ok, tá tudo certo. Esse é o momento de olhar para isso, ok, é assim que é. É assim que é e eu gostaria que fosse diferente. Como é que eu posso fazer diferente? Aceitando essa maneira de responder, essa maneira de lidar com as emoções exatamente como elas são hoje. Olhar para isso e perceber, ok, isso é assim. Não ir contra isso. Ah, eu gostaria que fosse diferente, eu gostaria que fosse diferente. Poxa, por que eu ainda faço assim? Porque eu ainda. Ficar resistindo contra isso só faz você despender toda a sua energia, gastar toda a sua energia nessa resistência, em se culpar, em se oprimir. E, no entanto, se você dá um passo para trás, e encara essas situações e essas emoções, e encara que é assim que elas são. E eu agora, nesse momento, eu olho para elas assim como elas são, buscando identificar um outro caminho, uma outra maneira de fluir com as minhas águas por entre essas pedras. Por entre essas situações. E aí, quando a gente dá esse passo para trás e resolve encontrar essa outra maneira de fluir, a gente ganha muito mais força. Aí a energia flui junto com essa outra maneira de olhar, com essa outra maneira de buscar. Mesmo que a gente ainda não saiba qual é essa outra maneira, só de ter dado esse passo para trás e reconhecer as coisas como são hoje, já é um mega avanço. Só esse movimento já é um passo fora do ciclo vicioso, repetitivo, o padrão que estava estabelecido, ele já foi quebrado só de a gente ter dado esse passo para fora dele. É o mesmo que permitir que as nossas águas encontrem uma outra maneira de fluir, que tenha mais harmonia. Considera esses questionamentos, essa visita no passado, na memória, essa observação de como as coisas foram. Importante notar que é uma observação de como as coisas aconteceram, de fatos. Um olhar bem neutro. Ah, poxa, né? Nessa situação eu percebo que eu reajo assim como minha mãe. Nessa situação eu percebo que eu reajo assim como meu pai. Ok. Isso me faz bem. Poxa, eu gostaria que fosse um pouquinho diferente. Como é que eu posso fazer diferente? É com esse olhar que a gente quer revisitar esses padrões, olhar para a nossa herança, para as nossas águas, para as nossas emoções. Não um olhar de julgamento. Quando a gente julga, a gente dá alguma classificação, né? Poxa, ah, meu pai é assim, minha mãe é assim. Por meu pai ser assim, eu sou assim. Com essa classificação, nós não conseguimos dar espaço para que as águas fluam por outro caminho. A gente é como se a gente secasse as águas ali naquele pedaço, como se a gente fizesse, né, um seco mesmo ali em volta e isso é assim, ponto. Quando a gente dá uma definição, uma classificação, fica difícil de enxergar de uma outra maneira, de vislumbrar uma outra forma de ser, de sentir, uma outra intenção. Agora a gente respira bem fundo, só de tocar nesses pontos, só de abrir para essa intenção de revisitar nossas emoções, nossa maneira de responder, nossa habilidade de responder às nossas emoções. Isso já tocou o nosso rio interno, nosso oceano interno, nossas águas. Então agora nós seguimos para essa meditação orientada, que tem o nome de Aprendo a Navegar nas Correntes de Minhas Emoções. Vamos fechar os olhos, respirar bem fundo, bem devagar, até que o corpo se relaxe. Solte todas as tensões dos seus músculos. À medida que você respira, vá se concentrando na sua quietude interior, inspirando, expirando. Inspirando, respirando. E então você visualiza uma luz azul turquesa muito brilhante que desce desde o céu e entra pela coroa da sua cabeça. Em forma de água, em espiral. Ela vem descendo, vem entrando em espiral até chegar à planta dos seus pés e logo se conecta com o núcleo da Terra. À medida que essa luz avança, ela vai ativando em você toda a fluidez e todo o amor pela vida. Agora, por favor, visualize-se no ventre de sua mãe. Observa o bebê que você foi. Como você se sente? Como você se vê ali? Respira bem fundo. E vai se concentrando nas sensações que esse lugar te produz. Traz a memória do que você vivia nesse espaço sagrado. Que foi o seu primeiro lar, o lar da sua criação. Respira bem fundo. E enquanto você expira, faça isso com um suspiro bem forte e liberador. Inspire bem fundo e expire com um suspiro. E pouco a pouco, veja saindo do ventre da sua mãe. E veja você mesmo num lugar bonito, que tem uma fonte de água, que pode ser um rio, uma cascata, pode ser a frente do mar, pode ser a praia, pode ser uma lagoa, pode ser debaixo da chuva, pode ser na neve. Um lugar onde você se sente confortável e muito, muito confortável para se conectar com o seu mundo emocional. Como é esse lugar que você escolheu? O que esse lugar te diz sobre as suas emoções? Observa esse espaço que te fala de como você está, ou de como você gostaria que estivesse o seu mundo interior. Respira profundamente, soltando todas as tensões e pensamentos que possam vir nesse momento. Agora, quero que, por favor, você repita depois de mim, em voz alta. Neste aqui e agora, reconheço o meu mundo emocional. Neste aqui e agora, dou um lugar a ele. Dou um lugar a minhas emoções dentro de mim. Já não as oprimo, já não as nego. Agora, integrando-as e reconhecendo que as emoções são um combustível para criar a minha realidade. Neste aqui e agora, renuncio às emoções herdadas. Renuncio às emoções que não me pertencem. Renuncio a brigar comigo. Renuncio a me cegar diante do que sinto. Renuncio a esquecer-me do meu interior. Hoje reconheço que tudo em mim tem movimento natural. Hoje reconheço que amadurecer é aceitar e integrar. Hoje reconheço que ninguém pode me causar mais dano que eu mesmo. Hoje me solto diante de minhas emoções. De hoje em diante, fluirei com elas. O farei de maneira responsável e conscientemente. E já não temerei pelo que dirão, pois hoje entendi que minhas emoções, assim como a água, sempre buscarão seu canal natural. E por mais que eu queira controlá-las, elas buscarão seu próprio ritmo. Já não terei medo por minhas emoções. Confio em minhas águas internas. Confio que buscarão sua fonte natural para fluir amorosamente. Solto o medo e a vergonha e me entrego às correntes de meu poder. Que as emoções sejam minha força. Que as emoções sejam minha luz. Que as emoções sejam minhas aliadas. Que as emoções sejam meu poder. Hoje me declaro livre. Hoje me declaro consciente. Hoje me declaro responsável. Hoje me declaro um ser que despertou. Agora respire profundamente. E dê a si mesmo um abraço enorme. Permita tudo a si mesmo, acariciando cada pedacinho do seu corpo. Passe suas mãos suavemente por todos os lugares que precisem de calor. Enquanto você o faz, novamente preste atenção nesse espaço que escolheu para este momento, fazendo ali o mesmo que você está fazendo aqui, um ritual de amor próprio. Faz desse cenário um templo sagrado no qual você poderá estar, visitar cada vez que precisar se relacionar de maneira harmoniosa com suas emoções. Encerre essa liberação beijando as suas mãos, para que o seu inconsciente entenda que está tudo bem. Respira bem profundamente. E quando sentir que é conveniente, abra os olhos. E lembre-se de não perder essa sensação de liberdade. Mil beijos. Até a próxima lua nova. Tchau, tchau.